nova geração busca sinais, perdida em suas incertezas. Tu és a verdade que nos traz paz. Sobre a pedra, firmes em tuas promessas, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em ti encontramos nossa salvação. As portas do inferno não prevalecerão. Teu amor nos guia, nossa direção. Se alguém quiser vir após ti, renuncie a si e tome a cruz. Em meio à dor, em meio ao sofrer, te seguimos, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Teu amor nos guia, nossa direção. Português e worship, acústico guitarra, piano, 72 BPM.